chegando agora com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, e muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e pela preferência pelo Pretinho. Foi o tempo que eu tive para tirar a pastilha da boca, tá ligado? Porque falar com a pastilha na boca não é legal. Estamos chegando com a telefonia Big e também da Miller. A moda está nas ruas. Por que não tá saindo minha voz, porque tu tá, o teu microfone tá desligado. Liga aí. Agora sim. Aê, agora sim. Beleza, Potter? Boa tarde, gente. Boa noite. Fala, Mr. P. Falo, boa tarde. Tudo boa noite, bem. Fala aí, Alcemar. Beleza, Alcemar? Tudo bom? Tudo bem. Tudo boa bem, tarde, querido. Tarde. Tudo bem, mas de manga curta com esse frio não era, né, Alcemar? Mas eu sou um calorento. Depois se gripa, né, cara? E cheio de furinho, camiseta, só clássica. Pois é. Eu vou me engripar. Tá de camiseta de física, a velha e clássica camiseta de física. De física, essa é muito boa. Tu vai, tu vai apanhar uma friagem. Mas não pega esse corpo, não pega frio. É, não pega frio? Não tá pega. Bom. E tu, Porã, também? Parar de mexer nas minhas coisas aqui. Como assim, Porã? Que é isso, Porã? Maurício sempre mexendo nas minhas coisas. É cara. Mesmo? Cara, o Maurício, ele é o produtor do programa, ele faz o que ele quiser. O Maurício tá com as fichas hoje. Ninguém te chamou. Maurício, não é verdade? Tudo obrigado, Potter. Tudo bem, tudo bem, querido. Tudo bem. Aquela folga amanhã tá confirmada. Beleza, viu, Maurício Amaral? Tudo beleza. Muito bom. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem colorado. É o homem que amanheceu no G4 na manhã de hoje. O nome dele é... Lelê! Lelê, Lelê, Lelê! Que saudade que eu tava de você. Pô, demorou, né, Lelê? Tamo aí, firme e forte no G4. Liga nós, truta, liga nós. É, liga nós. Sumiu, mano. Desapareceu. Tamo aí, no G4. Boa. Um abraço pra quem não tá no G4, né? Chega aí, chega junto aí, velho. Chega junto. Chega que tem espaço a mais três. Mr. P com uma manta de R$20 e Lelê com uma manta de R$120. Verdade. Por que 120? Como verdade. É que sabe o preço da manta? Tá ali na etiqueta. Cara, eu sou um dos maiores conhecedores de preço de manta do Brasil. Tá bom, tá ótimo. É o melhor conhecedor de preços de manta do mundo. Sem mais. Muito bem. Não me mais. É do Brasil. E nada aqui. Mais. Brasil. Muito bem, queridos. Vamos nós aqui então com o nosso querido Pretinho Básico. Veículos da RBS em Santa Maria lançaram a campanha pela faixa de segurança. Aê. O Diário de Santa Maria, a RBS TV de Santa Maria e as rádios Atlântida e Itapema de Santa Maria lançaram a campanha Viva a Faixa. Com respeito, a vida é mais bonita. Ah, é verdade. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar para o respeito à faixa de segurança. Especialistas em trânsito garantem que esta é a hora certa para a campanha. No fim de abril, o padre Bernardino Trevisan, de 87 anos, vocês vão lembrar disso, morreu após ser atropelado ao cruzar a faixa de segurança na Avenida Dores. Dias depois, a Luísa Heleno Toledo de Moraes, de 5 anos, foi arremessada por um carro quando atravessava a mesma avenida, em outra faixa de segurança, mas na mesma avenida. Nos dois casos, um dos carros parou, mas o que vinha ao lado não, o que é muito perigoso. Ah, isso aí é o maior problema. Eu vou deixar uma dica para quem quer parar na... Quem quer não, quem tem que parar na faixa de segurança e tá numa rua de duas pistas ou três pistas. Para no meio da pista para não dar chance pro cara que vem atrás, que não entendeu que tem que parar na faixa de segurança, passar pelo lado, entendeu? Para no meio da pista, te atravessa no meio da pista, entendeu? E aí tu vai estar garantindo a segurança de quem tá atravessando na faixa. Se lembrar de ligar o alerta também. Tem que ligar o alerta também. E o pedestre lembrar que são duas faixas, né? Ou às vezes mais, né? É, se um carro parou, o que tá na outra faixa pode não parar. Isso. Então vai indo por paradinha. Isso, dá uma paradinha na faixa, olha lá, vê se o cara vem vindo. Ó, não vem, continua a travessia na faixa de segurança. Eu acho essa ideia muito válida, né, pessoal? Mas é difícil, cara. Esses dias eu parei numa faixa aqui pertinho. Tem que mudar o comportamento das pessoas. E outra, o pedestre também... Do motorista. O pedestre também não entendeu. Do pedestre também. O pedestre também não entendeu uma coisa. O gesto, aquele que a prefeitura de Porto Alegre criou aqui pra parar na faixa, vale para a faixa de segurança. Isso! Não vale para sinaleiras e não vale para semáforos. E não vale também pra via sem faixa, cara. Calma aí. Mas eu acho que o maior tem que respeitar o menor. O maior tem que cuidar pelo menor, independente de ter sinal ou não, eu acho que o carro tem que parar pro pedestre. É uma questão de educação. Com certeza, nesta lei tem um detalhe que poucos se lembram. só vale para a faixa que não tenha sinaleira. Ok, aí, mas se o pedestre pediu para tu parar na sinaleira, por que não parar? Tudo bem, mas é que eu acho que a mudança desse costume, dessa nossa cultura, ela não vai ser em 6 meses. Como é mas peraí um pouquinho. Como é que é? Numa rua que tem sinaleira, mas dentro de 200 metros... Não. Não, assim, ó, não é isso. Tem uma faixa de segurança que tem uma sinaleira em cima dela, não vale o sinal. Quando tem faixa de segurança que não tem sinaleira, aí a preferência é do pedestre. Sim, agora eu pergunto, preferencial não significa obrigatório? Não. Sim. Sim, neste caso, não, peraí um pouquinho, no caso da lei, sim. Agora existe uma lei em Porto Alegre que obriga o cara a parar na faixa de segurança que não tenha sinaleira, caso exista dentro da faixa um pedestre. Tá, então, a partir desse momento, em Porto Alegre, e não no interior do estado, e não em Santa Catarina... Em algumas cidades também. É, cara, mas aí é que tá, né? Tinha que ser um programa de conscientização nacional. É porque ou é lei nacional, é lei que vem de cima pra baixo, né? Que a federação impõe os estados, municípios, etc. Ou vai ficar confuso. Aí a pessoa sai de Porto Alegre, chega numa outra cidade e para, onde não é lei... E os motoristas estão acostumados, pum, bangornado. E vice-versa, outro sai do interior, chega em Porto Alegre, na capital, tem que parar, não para, leva multa, atropela alguém. É complicado. Pô, eu acho que é 880. Eu concordo, cara. Mas uma coisa, eu vou fazer uma afirmação aqui, cara. Eu acho que o pedestre, ele é tão mal educado quanto o motorista no Brasil. O pedestre acha que ele é pedestre, ele pode tudo. É sim, cara. Ainda mais depois dessa lei. Exatamente. O pedestre é sim mal educado. E o pedestre. Como motorista. Porque o pedestre e o motorista são pessoas, né? Pessoas são mal educadas. Brasileiro é mal educado. É um reflexo. Tudo se reflete do jeito que a gente toca essa sociedade. Mas o pedestre, ele costuma também andar pelo meio da rua, cara. Não dá, né, velho? Não dá. Pô. Fala, Pia. Não, eu só tenho muita curiosidade de saber. Óbvio que a gente sabe que quem mais anda a pé são as pessoas que têm menos condições financeiras, mas eu tenho muita curiosidade de saber... Isso é uma realidade nossa aqui, né? Do terceiro mundo, né? Eu gostaria de saber se existem números maiores de pessoas que são atropeladas conforme a sua condição financeira, conforme a sua escolaridade, porque talvez isso esteja extremamente ligado ao comportamento, e o comportamento diz respeito de onde vêm essas pessoas. O nível que atingiram de concentração, de observação, de conhecimento, se distraem tão facilmente, que entendem o mundo ao seu redor, que sabem o que está acontecendo ao seu redor enquanto estão em determinados lugares. E isso é importante, porque não adianta a gente obrigar com uma lei onde as pessoas não estão preparadas para isso. Anota aí, Maurício, falar com o IBGE. Obrigado, isso aí. Tu resumiu, eu fiquei meia hora para dizer outro. Isso aí. Bom, só para encerrar aqui a questão de Santa Maria, onde foi lançada esta campanha, Santa Maria possui uma frota de mais de 110 mil carros e uma população de cerca de 270 mil pessoas. Alcemar é um deles. É verdade. Já foi atropelado Santa Maria, Alcemar? Não foi. Porque tu olha pros dois lados, né? Olha pros dois lados e é travesso. Fica a dica, Belina. Então, fica a dica, até pra gente não se incomodar, né? Vamos parar na faixa, cara. É bom. Tem pedestre na faixa, não tem sinaleira, porque a sinaleira é que regra, a sinaleira é uma regra, tá aberto pro pedestre, para o carro, passa o pedestre, tá aberto pro carro, para o pedestre, passa o carro. Onde tem só a faixa de segurança, a prioridade é lei, aqui no sul, aqui em Porto Alegre, pelo menos, é lei que o carro pare pro sujeito atravessar na faixa. Esses dias eu parei aqui embaixo, aqui, ó, perto do Moacir ali, e aí o motoqueiro passou. Eu parei e aí e aí começou a atravessar uma senhora a rua e o motoqueiro passou no meio, entendeu? Atrás de mim. Sim. Esse senhor já me passou. Pois é. É difícil também, motoqueiros, né? É difícil. Por coincidência, vou falar, desculpa, falando com a minha avó. Pedro Esmanioto, beleza? Pedro Esmanioto. Eu cheguei minutos depois que a gurezinha essa foi lá em Santa Maria, essa menina de 5 anos. E foi meio chocante essa coisa. Aí depois, 2 ou 3 dias depois, eu tava indo e um senhor ali na... frente ao Mercado Nacional, na Avenida Medianeira, onde são Santa três Maria, pistas. Né? Aí o senhor simplesmente botou a mão e foi. E eu tive que frear em cima da faixa dele. Um carro quase bateu atrás de mim. E os outros dois carros na pista do lado passaram reto. Então tem que ter uma conscientização total. Complicadíssimo. Das pessoas e dos motoristas. Também. Tá bem, nós pensamos estar fazendo aqui, prestando um serviço à comunidade, pedindo que todo mundo respeite uns aos outros, carros respeitando pedestres, pedestres respeitando carros, e assim a gente vai tentando levar a vida, né? Pessoas respeitando pessoas, que é o que somos. Santa Catarina só perde para São Paulo em número de academias de ginástica. Uhul! O estado de Santa Catarina tem 1.788 empresas do ramo, Com mais dinheiro no bolso e uma classe média mais populosa, Santa Catarina vive um momento especial no mercado de academias de ginástica. O que motiva as pessoas a frequentarem são três razões: melhorar a aparência, buscar qualidade de vida e melhorar a produtividade no trabalho. Aí, ó. E dois. E três. As pessoas das classes A e B frequentam academias perto do trabalho. As pessoas da classe C optam pelas academias perto de casa. O perfil de público é variado. Há pessoas que gastam R$30 por mês para exercitar-se, enquanto outras desembolsam R$700 por mês. Meu Deus! Com academia e mais um personal trainer em academias top. O Pedro gasta 30 pila, né, Pedro? Sim, 30 no máximo. É. 30 pila. E é musculação, boa. Musculação. E é boa a musculação do Pedro, porque olha só o corpo bem definido. Não tem nada de gordura. Nada de gordura. Já, já diria o Paulo Cintura, né, cara? É. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Isso aí. Eu não quero ter músculos. Eu quero ter um corpo definido como é o do teu corpo. Já tá definido. Obrigado. Teu corpo já tá definido. Vai ser é isso aí. Pior que não. Não pode piorar. Pode piorar. Provavelmente. Mais provavelmente. Seios, né? Pesquisa aponta que CCA, com certeza, até o final do inverno, a gente piora. Eu acho que eu passo de sutiã P pro M. Quer mamar, Porã? Não, você sabe pesquisa. Que... Falando em corpo no inverno, eu pela manhã comentei e falei aqui, sabe que no inverno, nesse frio, o meu Tico é como um amor platônico. Eu sei que ele existe, mas eu não consigo pegar. Baita frase! Baita frase! Baita frase! É tetra! Pesquisa aponta que 63% dos gaúchos é contra a proibição das sacolas plásticas. Os gaúchos! De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, 95% dos consumidores carregam suas compras nas sacolinhas no Rio Grande do Sul. 70% utilizam as sacolinhas ou reutilizam as sacolinhas para colocar o lixo em casa. Eu uso muito. Uso muito a sacolinha lá em casa, Magnata. É, né? Tem que embalar, né? Pra embalar tudo, né? Sabe que o Magnatinha tá lá trabalhando. Era ele mesmo, tava botando fogo lá no molde das antenas lá. Era ele. Sabe que era ele, Pauzão? Mas que coisa, hein, tá ligado? Pauzão? Peguei, não dá pra deixar sozinho lá em casa. Esse guri aí vai se meter em encrenca a qualquer hora dessa. Tava queimando lixo dentro de casa, Magnata. Pelo amor de Deus. Pô, não liga esse incinerador aqui, Magnata. Pelo amor de Bob. A gente usa muito saquinho plástico. Plástico ainda é fedorento. Muito saquinho. Sabe qual é que é, né, Lelê? Eu sei que plástico não queima é fedorento, cara. É um fedor desgraçado, né? Horroroso. E aí o cara fica com aquele cheiro impregnado no corpo. Não dá. Tô tentando tomar um banho lá no Potter, mas tá ruim. Tá ruim, né? Ô, meu, saca só essa notícia aqui. Eu vou começar com a manchete e vou ler a manchete como ela veio pra mim, tá? Os orelhões vai ficar... Sério? Cada vez mais raros. Parabéns. Calma, Amaral. Meu, que tá a faculdade pública. Ctrl-C, Ctrl-V que tu fez do site de notícias lá. É problema do site. É problema do site, claro. Atualmente a Anatel estabelece que deve haver 6 telefones públicos para cada 100 habitantes. Até 2015 o número deve ser reduzido para 4. A mudança leva em conta a redução de 53% nas vendas de cartões telefônicos nos últimos 7 anos. A época de ouro dos orelhões foi lá nos anos 70 e 80, né? Sem a telefonia celular. Era legal. Falar em orelhão pode ser 90% mais barato. Bem! Enquanto a ligação de telefone público para fixo custa 12 centavos o minuto, a tarifa num pós-pago sai até por 1,36. Mas é verdade que o celular é mais prático e você não precisa pegar chuva, vento, não corre o risco de não conseguir fazer a ligação porque o orelhão tá estragado. Não corre o risco de ser assaltado enquanto está ali envolvido na ligação e o cara vem por trás de ti e leva tudo que tu tem. Tá, mas no celular também, né? O que mais acontece? O cara postado na rua, caminhando, falando, passa correndo e passa aqui, deu, acabou. Fora pereba na orelha do orelhão, né? Há um tempo atrás eu usei o orelhão, cara. Porque eu só tenho celular, eu não tenho linha fixa em casa, o móvel. Uhum. Não, fixo. Eu também não. E aí a minha operadora caiu uma torre lá, eu fiquei sem telefone. Uhum. E aí eu tive que fazer uma ligação, tive que procurar um orelhão. Pra catar um orelhão. Que momento, hein? Que momento, cara. Não, eu tive que primeiro passar numa farmácia e comprar um cartão telefone. Tu não tem o NetCombo, cara? Não. Pô, tem que ter. Ah, mas ô Maurício... Demorou. Eu só tenho TV e internet. Mas eu tenho, né? Da NET? Mas eu não falo pra minha irmã que tem telefone lá em casa. Se tu já tem TV e internet da NET, bota o telefone da NET, cara. Muito barato. Eu vou te dar uma barbada aqui. Não é merchandising, não é nada. É um toque de utilidade pública. Aqui, cara. Provavelmente tu vai continuar gastando a mesma coisa. que tu já gasta com internet e TV a cabo, tu só vai botar o telefone lá, o serviço, mas pois provavelmente vai gastar a mesma coisa. Eu senti falta do telefone nesse dia. Eu vai te vendo um aparelho, eu tenho em casa. Já quer ganhar um troco, Ô, cara, nós que temos uma idade mais avançada aqui... Fala por ti, galera. Não, vocês também, vocês viveram a época de ouro dos orelhões. Era uma alegria quando tu descobria que o orelhão tava... entupido? Tinha ficha. Tava entupido de ficha, daí tu podia fazer ligação e ficar 10 minutos no telefone que não caía. E vocês fizeram ligações, várias diversas, por causa da história aquela do zero primeiro que tu ligava? Ah, sim, claro. Sim. E as lendas que não surgiam. Aparecia na conta. Não, e outra coisa. E a outra cartão que tu botava, o cartão no telefone, que a pessoa atendia, tu tirava e ele ficava apertando o jogo da velha. Tinha várias manhas, várias atividades. Pra não gastar o cartão. Mas agora eu lembrei de uma coisa assim, memória afetiva, infância, do tempo que a gente ia na telefônica do Pinhal pra ligar pro pai. Fora, sério. Fora, pra pedir dinheiro, né? Liga pro pai. Pra pedir dinheiro e por aí. Que o pai passava trabalhando, né? A gente passava o verão inteiro no Pinhal lá, eu, meus irmãos, minha mãe e tal. Ah. E aí tinha que ligar pro pai durante a semana, né? O pai vinha só na sexta. E aí tu ia na telefônica. Foi esperava a cabine nesta liberar. Mesma telefônica de Pinhal ligada. Muito legal. Nessa que mesma. Saudade. E vocês tempo. Viram alguma vez a cena de um cara abrindo o orelhão e botando o saco embaixo e as fichas tudo caindo? Vi. Sim. Um amigo meu fazia isso, roubava a ficha de telefone. Quando eu vi aquilo, eu fiquei paralisado a primeira vez. Ah, tu tá falando do cara da CRT na época lá. Sim, não. Não, eu tô falando de um amigo meu que roubava a ficha telefônica mesmo. Eu conheci os caras que roubavam. Não. Que coisa. Legal a tirinha de ficha também da CRT, né? Sabe o que os caras faziam? Ficha. Os caras pegavam as fichas telefônicas, roubavam as fichas telefônicas. E faziam ficha de fliperama. Derretiam o chumbo e faziam ficha de fliperama. Exatamente. Moldava, né? Moldava direitinho. Como eu joguei? Dava briga, às vezes, no orelhão da praia, quando não era na telefônica, tinha o orelhão da praia, né? O pessoal ia ligar e tinha fila. Fila. Aí daqui a pouco caía, o cara ligava de novo e começava a brigar. Tá, mas deu, né? Olha a hora! Olha os outros! Olha os outros! Parabéns, por uma bela lembrança. Tá bem, queridos, eram esses os destaques comentados do Clique RBS 6:18. O Mr. P do Mate, manda aí. Vamos, galera do PB, sou o Tatatá, mas prefiro que não fale meu nome. O Tatatá tá mandando em mim pra nós. Tenho 16 anos, moro em Charqueadas e tô aqui pra pedir uma ajuda. Tô apaixonado por uma menina, tava ficando com ela, mas eu quero ir um pouquinho além, eu quero namorar com Feito. Ela. Feito! Mas ela não quer. Ela acha que eu vou trair ela. Isso só porque... toda hora que ela me vê, eu tô com outra guria. Mas... pô, negão, pera aí. E aí ela pensa que eu vou trair ela. Eu já disse que não, e ela não acredita em mim. Então me ajudem. O que que eu posso fazer? O que que eu faço pra que ela acredite em mim? Leiam isso no programa das 18 horas. Aê. E manda um pó ficar tranquilo. E um grito. Para de aparecer na frente dela com outras gurias, né? Não, para de sair com outras meninas, né, amor? Já que quer namorar, né? Aparecer na frente dela já resolve. Pois é, o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa é a verdade. Bom, então a dica pra facilitar tudo é essa, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Fácil. Tá, esse caso, né, P? Tá resolvido, então. Resolvido. Tá, faz isso aí. E um beijo pra Duda, que é a menina que ele se refere. Um caso de fácil resolução, a gente tem que começar a falar aqui. Um caso de fácil resolução, né? E ser simples, né? Ser simples. Vou aí? Então tá. Posso ir? Claro, querido. Tá meio jururu, né? Não sei se eu conto algumas coisas. O que houve contigo hoje? A namorada brigou contigo. O que aconteceu? Não, tô com a gripe chegando, sabe? Chegando. Te vacinou? Não, me vacinou. Então tem mais é que te gripar mesmo, cara. Pois é. Mas por que você não vacinou? Eu creio. É um mala esse saca, né? Ele é muito ingênuo. Eu gosto também. Mas ele quer saber por que tu não te vacinou. Comprei um tênis pro mendigo, hein? Aí botei o dia da vacina. Tu tá sendo mentiroso. Mentindo. Mentindo. Coisa feia é mentir. Tá com mentindo, Zacarias? Tá mentindo, sim. Como é que tá? Zaca ficou bravo. Como é que tava a fila do mendigo hoje lá, Maurício? Não tinha nenhum. Eu vou ler uma piada, então. Piada do Pote! Pastilhas me, dor de garganta, chupe me. Oba! Ah, eu tô com uma dorzinha de garganta. Não tem uma mi pra mim aí? Eu queria uma mi. A piada vai pro Luiz Moura, que é marido da Paula Paixão. Paula Paixão. Grande Paulinha Paixão. E a Paula, assim como a Luciana, a Vanessa e toda a rapaziada que trabalha na central de atendimento ao sócio do Inter ali no Beira-Rio. Que legal. Escutam lá. Eu adoro a Paula. Beijo pra toda a rapaziada lá. Carteirinha? No bar... Novas carteirinhas, né? Grande no Paula. Barzinho, o sujeito resolve abordar a loira. Como você é bela. Se casa comigo, eu te farei a mulher mais feliz do mundo. Por você, eu atravessarei oceanos, escalarei montanhas, cruzarei fronteiras, descerei despenhadeiros, nadarei através das correntezas. E a loira se levanta, vai mudando de lugar, quando o cara pergunta, moço, o que foi? Não vai querer casar comigo? E a loira responde, eu não. Pra que eu vou querer um marido que não para em casa? Pô. Ah, Mel Del. Ah, que eu vou sair daqui. Cris, não, fica aí. Ó, Cris, fica aí, Zaca. Eu não vou, porque eu tenho que ir uma charadinha, senão fica eu ia aí, embora. Fica de canto aí. Senão eu ia embora de novo. Calma, Zaca, calma. Que calma, casa, que é isso? Trouxe o Dedé, trouxe o Dedé. Dedé tá lá embaixo comendo maçã, daqui a pouco ele sobe. Boa, boa. Mas vai engordar esse porco. Mas ele não, tá alimentação gastando. Natural. Tá com a intenção é essa. Quilos. Hoje sou eu que boto o dedinho no rabo do Dedé. Não, ele tá lá embaixo. Coitado do Dedé. Charadinha, vai, Zax. Vamos lá. Que carro se usa nas festas, na plantação, na caça e no estádio de futebol? Tempo! Vamos por partes. Nas festas. Fiesta. Ah, tá. Na plantação. Não é o mesmo. Na plantação. Não, são vários. São vários. Na plantação é o... Corsa. O Patrola. É o no milho. Ah. Ai, Dedé. Na caça. Na caça... É o Hunter, uma coisa... É o Fox, é a raposinha. Ah, que é raposa em inglês, né? Fox. E no estádio de futebol? O gol. O gol. Muito bem. Por que a manga cai do pé? Porque ela fica madura. É porque ela não sabe descer. O que tem no final do infinito? Quem é filho do meu pai e da minha mãe, mas não é meu irmão? É tu mesmo. É, sou eu. E por que o abominável Homem das Neves nunca ganha na loteria? Porque ele não joga. Porque ele é pé frio. Boa, Zacarias! Boa! Ó, peraí. Vou lá buscar o corpo. Abre ali, é ele. Abre ali. Oi, Dedé. Um carinho do Dedé. Dá pra pia aqui. Vou botar no colo do Pia. Coisa mais querida, tá cheirosinho, tomou banho hoje o Dedé, olha. E esse lacinho na orelha, que bonito. Deixa eu mexer na orelhinha dele, peraí. Olha embaixo aqui, ó. Olha que coisa querida. Coisa querida. Tá, vai, Pia, aproveita, vai. Aproveita, vai. Rabinho. Eu vou dar um puxão, Puxa, puxa o rabo dele. Pronto, Dedé, pronto. Fica com o Cid. Boa noite, Cid. Eu não gosto desse bicho. Como é você está falando meu nome? Olha, para o teu nome, Cid. É assustador, é bizarro. Fantástico. É que a mãe dele era uma periquita, é isso que ele fala. Mano, cabeça é grande. E aí, Lelê? Cara, era uma vez um cidadão com um bafo de onça horroroso. Conheço um. Tem, né? Sempre tem um na galera. Sempre tem. Certa vez ele foi acampar com dois amigos e os três dormiriam na mesma barraca. Pum! Aí os amigos, sabendo do famoso bafo do Magrão, disseram assim... Cara, é o seguinte, se tu for falar algo, nos cutuca pra gente enfiar a cabeça embaixo da coberta. Assim evita esse teu bafo horroroso aí. Meu Deus. Aí ele concordou e os três foram dormir. Lá no meio da madrugada ele cutucou os amigos e os dois botaram a cabeça abaixo da coberta, assim. E aí o cara do bafo falou assim, peidei. Era o bafinho, né? O bafinho. Porazinho, e aí, Porazinho? Eu tenho aqui o novo dicionário machista brasileiro. Muito bom, Porazinho. Homens. Vamos lá então, álcool, substância mágica capaz de transformar feias em maravilhosas. Maravilhosa. A cozinha é o altar da mulher. Ah, velha. Destilado é bebida de macho. É, mano, é nóis. Nós mesmo, vagabundo. Dragão aparece geralmente no fim de uma festa, né? Geralmente no fim da festa. É, dragão. Mas é que tem um detalhe. No fim da festa, o dragão, dependendo do que tu consumiu de álcool, já não é mais dragão. É, e pra matar a princesa, tem que matar o dragão. Passar pelo dragão, né? É. Tem que passar pelo dragão. Já virou é isso é uma verdade, né, cara? Claro. É verdade, isso é verdade. E quanto mais dragão você mata, mais pontos você acumula. Eu ajudei muito, amigo meu. Né? Que geralmente a mulher bonita tá com uma mulher feia, né? Sim, geralmente. Eu sempre geralmente. Ajudava Tem que fazer a parceria, né? Sempre ajudava. Tem que fazer pegar a parceria. Junto. Nunca fizeram o contrário. Nunca. É uma fé. Vamos seguindo aqui com o novo dicionário machista brasileiro. Fé para o homem, Deus deu a missão. Para a mulher, a submissão. Pensativa! Fidelidade. Marido e mulher devem ser fiéis ao marido. Gata, ver irmã mais nova da sua namorada. Vai ter que olhar no dicionário lá, né? Caso tenha, né? Caso tenha. Sua prima. Genética, motivo pelo qual se termina com uma mulher depois de conhecer a sua mãe. Gostosa, ver a outra página lá que diz amiga da faculdade da sua namorada. Já! Palavra que designa ação imediata. Exemplo, mulher, vai pegar uma cerveja pra mim já! Mocreia! Substantivo feminino. Mulher obsessiva que gosta de se dedicar à política. Em geral, se candidata à presidência da república. Nua. Mulher bonita fica nua. Mulher feia fica pelada. Paixão. A rica fica nua e a pobre fica pelada. Também. A bonita e a rica fica nua. Paixão, modo informal de chamar a esposa quando esquecemos o seu nome. Vem cá, paixão. Ah, sério? Você chama a mulher de paixão. Paixão. Mas não durava um minuto pra mim, cara, se eu chamasse de paixão. Paixão é o Paixão Cortes. Eu, na real, não chamo de paixão porque eu tive um colega, o Paixão, no colégio. E aí arremeteu. Lembra dele? Eu lembro muito o Paixão. E arremeteu o Paixão, paixão tinha na bigode. Muito? Tu chamou o Paixão, então? Paixão parece que virou transexual. Que nesses dias eu tava ouvindo rede social aqui na Atlântida e surgiu. Que eu falo, meu velho. Como é que é, Capuzinho? Por que você fica falando que eu falo meu velho? Eu não falo meu velho. Você fica falando meu velho toda hora, meu velho. Eu não falo meu velho. Eu tô te falando que eu falo meu velho. Eu não falo meu velho. Fala, meu velho. Como é que tá o show da show de aí? Tá demais, meu velho. Tá demais. Tava ontem e tocou, né? Tocou? Tocamos ontem, meu velho. Show de, demais, a show de que vai tocar no. Bom, depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala, meu velho. Eu tava ouvindo rede social e aí pintou a expressão querido e querida. Se tu chama a tua mulher de querida, tu tá a 2 segundos de tomar uma bomba. Provavelmente. Né? Se a tua mulher te chama de querido, ela tá indignada contigo. Querido? Olha aqui, meu querido. Sabe, agora, se tu chama um cara de querido, ok. Beleza, e aí, queridão? E aí, querido, beleza? Meu querido. Fala, meu querido. Querido. Como é que tá, querido? É muito carinhoso chamar o cara. É muito carinhoso. Ô, queridão. Querido, pá. Querido, querido. O Almir só nos chama de querido. E aí, querido, como é que tá? Agora, se uma mulher chama a outra mulher de querida, é pura falsidade. Querida. Mulher, se não chama outra mulher pelo nome ou pelo apelido, é falsidade. Alguma coisa ela tá querendo dizer. Uma que coisa não é que não existe entre as mulheres, que existe entre os homens, chama-se amizade. Amizade. E tem outra coisa, cara. Homem que homem não chama mulher, a mulher já tá ali quando o cara precisa. Boa, cara. Homem que homem não chama mulher. O único querido verdadeiro de uma mulher é quando ela escreve ali, ó. Querido diário. Isso. Boa, Lelê. Eu posso seguir aqui com o novo dicionário machista brasileiro? Porra. Falta pouco. Solteiro. Estado civil de todos os homens, inclusive os casados. Velha. TPM. Época em que sua mulher é substituída por um membro do Talibã. Muito bom. Viado. Amigo de sua mulher, para quem você terceiriza emoções, gentilezas e opiniões sobre mudanças no penteado dela. Eu ouvi uma coisa terrível. O que tu ouviu, cara? Atenção, pessoal. Uma coisa terrível. De quem? Os viados são espertanões. Para! Não, nem todos. Tem uns que torres, não, esse aí não. Eles vai. Se fazem pra sentido? Pegar mulher? No sentido seguinte, festas. Festas. Festinha? O viado, no começo de tudo, ele era um homem. Sim. Né? Tem ali um homem guardado. Originalmente, homem. Com bebida, dança e tudo mais, esse lado do homem às vezes... Volta. Volta. Não, volta. Piora. Volta. Volto também. Tu sabe disso, Lelê? Vamos ver as teorias, né? Vamos ver. Ele não fica, ele tem um desvio. E aí tudo pode acontecer, porque ele tá pro jogo, entendeu? E aí daqui a pouco ele pode chegar na mulher. É, tem duas chances a mais. E aí, nunca esquece que a mulher é muito amiga do viado. Muito amiga, já conhece, já, né, aquela coisa, é uma amizade. Então, mas a mulher, quando é muito amiguinha do homem, ela não mas eu vou não te falar que uma guampa de um viado não vale, é café com leite, né? Se tem um viado pegando a tua mulher, tá tranquilo. Cara, tu tá querendo buscar uma forma de te aliviar aí, entendeu? Já aconteceu contigo isso, mano? Não. Você é apta? Fala pra nós. É por isso aconteceu. Que tu tá triste. Aconteceu. Mas era isso, gente. Eu vou fazer como eu sempre faço contigo, né? Eu vou discordar contigo, né? Eu lamento, mas vou discordar. É, o cara que foi pro lado de lá não volta. Ele não voltou. Foi uma recaída. Nunca mais voltou. Não recai. Tá, então a recaída do viado é virar macho. Óbvio, né? A recaída do viado. Agora, se tu me disser que o homem ortodoxo, orientação... Maravilhoso. Heterossexual, quando bebe... Opa! Aquele cara lá na música, na bebida e tal, que ele já tem uma tendência. Ele é geração Y, tá? Ele já tem uma tendência geração ali Y, e tal. Abraço Potter. Pro Arthur, galera! Ele já tem uma tendência, ele bebe e a música acaba o envolvendo neste clima, aí ele pode escorregar. Agora o gay não volta. Não cara, sabe que eu tava. Tinha um amigo meu falando da empresa dele, como é que tá o negócio. Ele olhou pro salão, assim, da empresa e viu que só haviam mulheres. Apenas mulheres. Daqui a pouco ele olhou: não, mas tem uns viados ali, ó. Cara, e aí daqui a pouco ele foi olhar o único heterossexual no setor, numa mesinha escura no canto. Ah. Pra tu ver assim, as mulheres dominaram o mundo. É. Os viados estão ganhando seu espaço. É. E o heterossexual, cara, vai daqui a pouco vai entrar no sistema de cotas. Vai pra casa. Cara, fica a dica, né? Tá bom demais, loucura, assim. Fica uma dica assim, ó. Se tu tiver numa festa e encontrar um magrão muito machão, bebum, ele pode ser um viado. Que tá em recaída. Ah, meu Deus, Lelê, tá complicando as coisas. Deu, vamos simplificar. É classificado do pretinho. Botija de porrada, rapaz. Tô gostando tanto disso aqui hoje. Tá tão bom isso aqui hoje. É o perdigoto que tá. É clacla, é clacla, é clacla. Classificado do pretinho. As ofertas da nossa audiência, querida audiência do Pretinho Básico da Atlântida, venho anunciar meus vestidos de prenda. Olha! Josimara. Agora que acabou, Júlio. Já havia anunciado no ano passado e vendi um deles. Muito obrigado, Pretinhos. Oh. E ficaram dois. São vestidos para prendas mirins. Olha só. Que tem cerca de 10 anos. Um deles é azul bordado e o outro é rosa com broderie. O que seria broderie? O que é broderie? Ah, não faço a menor ideia. Ah, eu sei que é. É tipo renda. Renda? É. Depois sou eu que puxo o trenó. Eu fui na Invernada. Fui na Invernada e dancei 3 anos com uma mulher prendada. Então eu sei tudo que tinha no corpo dela. Foi ela que te estragou? Não. Cada um deles custa R$60. Detalhes de tamanho e fotos, mande sua dúvida para o e-mail vendovestidos@yahoo.com.br. vendovestidos@yahoo.com.br. Esse não é o e-mail do Fetter, tá, pessoal? Me lembrei agora de uma série da Rede Globo chamada Vestido de Noiva, pode ser? Que tinha o Miguel Falabella. Maravilhoso! Claro! Demais! Ia pra praia, né? Isso. Miguelzinho. Mais uma aqui, meu nome é Paula Bernardes e sou de Joinville, Santa Catarina. Estou precisando da ajuda de vocês pra desencalhar. Olha, Paula Bernardes. Somente após 7 anos e meio de namoro, ele me pediu em noivado. Pois bem, estou vendendo a moto dele para dar de entrada na nossa casa. Muito bem. Então, pela salvação da minha futura vida de casada, estou vendendo uma moto CBR 600RR. É uma nave, ano 2007, modelo 2008, cor preta com 15 mil km rodados em estado de zero. Cara, uma CBR 600RR, ano 2007, 2008, com 15 mil, é uma relíquia. Então ela diz aqui, tem sliders na frente e atrás, protetor no tanque, luz branca, o valor é 37.500, mas eu sei que ele vende por 37 mil. E nada mais. Baita desconto. É, tá, ela meio, tem certeza. Tá meio pila. Caro pila. O valor dessa CBR. Só venda, porque se trocar por alguma outra coisa, ele vai seguir me enrolando. Interessados, mandar e-mail para vendomotocbr@gmail.com. vendomotocbr@gmail.com. Vai, Potter. Posso dar uma frase que foi enviada por mensagem de texto pra mim, da Fernanda, uma amiga minha? Sim. Meu cabeleireiro gay assumido, quando bebe, pega a mulher. Como é que vocês estão aplaudindo, cara? Pô, virou macho, cara. Abra o seu olho com um amigo gay da sua mulher. Tu quer me dizer alguma coisa? Não, pô? não. Generalizando. Ah, tá. Todos nós. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7. E aí, doutor Alceu, tudo beleza, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Pedro. Tudo bem, doutor Alceu. Tem mais um pouquinho de Campeonato Brasileiro hoje, né, doutor Alceu? Exatamente. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. Apresentam o Pretinho Básico das 6 da tarde ao vivo no seu rádio. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Antes, doutor Alceu, por favor, doutor Joel! Atenção! Atigosa! Vamos ver! It's very good to be here, de Pretinho Básico! Que bom, it's Joel! It's very constellation, it's very people, it's good to be here! Chama o Montijo duas vezes aí! Ótimo, Montijo! Bom, Montijo! Atigosa, Fabrício, me compreende? E o doutor Alceu is very good, mas... Muito obrigado, doutor Joel! It's very cold, rio de morro! E de muito vericode no morro. Vericode é muito frio. Vericode no morro. Muito frio no morro. Vericode. Obrigado, Joel. Não me faz, Dudu. E o jogo ontem. Faz, Dudu. E o jogo ontem, Joel. Jogo tava um espetáculo, very nice, very good play. O soccer the team, in the middle to the left, in the right. The team is very good. 2-2-0, 2-2. E de, tá bom, e de ideias do Grêmio, 2 do ideias do Grêmio. Não, calma. Vai, doutor Alceu. Hoje é o Figueirense, doutor Pepe. Vamos, Figueira. Agora, 7:30 da noite em Curitiba, no Coto Pereira. O que eu vou dizer? Que não vamos, Figueira. O Albinegro vai ganhar a primeira fora de casa. Sim. Vai sim, claro que vai. Figueira. Vamos lá, força. Vamos, Figueira. E o Carpegiani caiu. É mesmo? Não é mais o técnico do São Paulo. Ouvi boatos hoje à tarde de uma possível vinda do Carpegiani para trabalhar com o Falcão no Beira-Rio. Pô, ia ser demais, imagina que beleza. Boatos. Gostou, Dale? Se o Carpegiani vir, acho que o meio campo tem que ser Carpegiani, Falcão e já. E o Batista tá aí dando mole. Sim, o Batista tá desmaiando, né? Dá um apagão, é, aí não é bom. Sim. O Cristiúma comprou mais dois, doutor Pepper. Eita, agora vai. Um deles do Inter, o Massari. O Fabinho Capixaba, Fábio Massari. E o William. Fabinho Capixaba. O Massari foi emprestado, Cristiúma. O William Massari, dois lateral. É, lateral esquerdo. Cristiúma vai subir, cara. Aquece, Dudu! E aliás, por falar nisso, vocês viram que o Grêmio tá chamando o... Como é o nome dele? Alexandre Faria. Alexandre Faria. Responsável direto pelo rebaixamento do Fluminense em 2009. Pela luta do Fluminense para não cair em 2009. E também pelo rebaixamento do Atlético Mineiro. Ah, vamos especializar. E tá do América Mineiro. Tá bom esse cara. Diretor de futebol. É tudo muito bem pensado. Tem que dar os parabéns. Toda uma estratégia. É um planejamento, né? Evidentemente, né? Eu tô até. Olha, tá quase. Aguardando o meu retorno. Tá quase surgindo. Quase surgindo a campanha Volta Meira, hein? Quase surgindo essa campanha. Muito porã. Era isso, doutor Pepe. Obrigado, doutor. Doutor Alceu, que horas são os jogos, doutor Alceu? O Figueirense é às 7:30, depois tem às 9. Detalhe importante, das três partidas que existem, se vencer o Atlético Goianiense, se vencer o Ceará e se vencer... O Ceará não. Atlético Goianiense, América Mineiro. Curitiba, América Mineiro, se esses três vencer, o Grêmio tá na zona de rebaixamento. É, mas não venceram nada até agora, não vão vencer, né? Pois, América Mineiro, que maneira é, América na verdade Mineiro. Acho que o Inter e o Grêmio vão se movimentar na tabela hoje, assim como o Avaí também deve se movimentar, porque tem muito jogo que gente, cruza com recém gente lá de baixo, oitava rodada gente. Ah, calma gente. É, recém papinho, oitava rodada, mas os caras do Atlético Paranaense ontem já estavam fazendo um cálculo tipo assim, que eles têm que fazer 70% e poucos de aproveitamento nos próximos jogos mas pra não cair. Mas o Atlético Paranaense agora tem técnico, cara. Ah, é verdade, eu tinha me esquecido. Agora tem técnico o Atlético Paranaense. Olha, o Renato se livrou de uma boa ontem no Beira-Rio, né? Porque o frio tava insuportável. É verdade. Tava insuportável. Até o Falcão tava de luva ontem. É. E botou mais meia. É, o Falcão gosta muito de meia. Ah, como vocês são engraçadinhos. Como vocês são engraçadinhos. Vamos dar uma girada por aí, vai Potter. Coisas que aprendi jogando videogame. Aprendi jogando videogame um pouco de inglês. Tipo, start, select, left. To the left! O Joel não aprendeu assim, the options. Options. Eu aprendi assim, o the very English, I best English só no videogame. Aprendi também que a princesa tá sempre em outro castelo. Super Mario assim, chega lá e a pessoa não tá. Chega lá, tem que saber do Super Mario pra gostar exatamente. Da piada. Aprendi que quanto menor e mais colada a roupa, mais perigosa a mulher é. Ah, é a Angelina Jolie, a Tomb Raider. É, isso aí, é clássico. Isso, é, aqui. Isso aí. Aprendi que se eu der cabeçada no tijolo, sai uma moeda de ouro. Super Mario. Super Mario. É verdade. Aprendi que uma pessoa precisa levar vários tiros pra morrer. Qualquer é mesmo, qualquer. Né, cara? E o chefão muito mais ainda, né? É, claro. O chefão muito mais ainda. Por quê? Como assim, Zé Pérez? Porque o chefão muito mais. Nunca jogou videogame? Eu não joguei, eu não jogava isso. O chefão sempre é o mais difícil, tá no final da fase. Tem, não é só 3 socos, né? É uns 12 socos. Tá bom. Tá? Aprendi que se você pisa no freio com o carro parado, ele dá ré. Bah, isso é clássico de joguinho também de corrida. Segura o freio e dá ré. Exatamente. Aprendi que o carro... Eu sempre segurava o freio, toda hora segurando o freio, segurando o freio, segurando o freio. E o carro branco gasta menos gasolina, mas é mais lento. É verdade, isso é verdade. Top Gear. Como é que é? O carro branco no videogame, ele é mais lento, mas porém gasta menos gasolina. Top Gear 2. Mas porém. É, mas porém. Todavia, contudo... Aprendi que a guitarra só tem 5 notas. Verde, vermelho, amarelo, azul e laranja. A guitarra hero na veia, mano. E aprendi jogando videogame que posso ser campeão da Libertadores com o Corinthians. Quem manda é o Diego Recaman, de Salto do Jacuí. Não olha. Pode ser, sabe por quê? Porque os jogos, os games de futebol para PlayStation, especialmente, eles já vêm setados de acordo com o punch, com o poderio do time. Entendeu? Por exemplo, vai ser muito difícil tu botar eu e tu, Potter, tá? A gente joga o mesmo nível de game, tá? No futebol. Vai ser muito difícil eu jogar com o Barcelona e tu com o Inter e tu ganhar do Barcelona. Porque assim, qualidade maior ela, do ataque do Barcelona, é 89, é ataque do Inter, 74. Entendi. Meio campo do Barcelona, 90, meio campo do Inter, 72. Vê como é que tá a situação do Grêmio, né, cara? No PES 2011 nem tem o Grêmio, porque não tem punch, não tem pegada. Não faz tem como eu, faz como eu, no Play 3 eu criei o Grêmio. Olha, eu quero que eu dê a escalação do Grêmio. Mas o teu é FIFA. Tu criou jogador por jogador? Não, eu não criei, eu contratei. Tá ali o contratou. Tá. Buffon, Michael, Lúcio, do Barcelona, o Messi, botou o Messi. Puyol na esquerda, esqueci. Puyol capitão. Puyol capitão. Tá bem. Xavi, Iniesta. E Messi. Messi, Eto'o e mais um e Ibrahimovic. E Cristiano Ronaldo. E o Lins. Sonhar não custa nada. Lins do banco. Lins do banco. Aí eu fiz o uniforme. Claro. Tá. Todo o distintivo, tudo, emblema, tudo, tá lá. E ainda tem o banco, Pia, mas tem que cuidar porque o Messi sem a camisa do Barcelona não tá rendendo muito, não. Aliás, tá desandado, mano. Criticando o Messi que ele não cantou o hino da Argentina, né? Não cantou ainda. Vocês viram? Todos cantaram na Argentina, o Messi não cantou. E ele não jogou nada. Os outros 10 cantaram na Argentina e não jogaram nada também. Também. É verdade. Ou seja, eu me lembro que uma vez o Galvão Bueno falou tava mostrando depois no final, assim, tava o Zidane, o Ronaldo e o Roberto Carlos conversando antes daquele jogo de 2006 da Copa do Mundo, que o Zidane acabou com o Brasil. Duas vezes, né? Em 2006 ele deu passo pro Henrique, deu balãozinho e tudo mais. E aí o Galvão Bueno no final do jogo assim: também, Falcão, tá ali, ó! Roberto Carlos e Ronaldo rindo antes do jogo! E aí o Falcão, o Zidane também tava rindo e acabou com o jogo. É, isso aí. Às vezes a gente enxerga só um lado. É verdade. E aí, quem é que tá aí? E então, galera! Faustão! Brincadeira agora diretamente às 8h07. Não, tá 9h07. 8h07. No meu relógio é 8h07. Bom, no teu relógio é sempre 8h07. E 9h07 sai. Em outros tempos aqui na rádio tinha um personagem que dava o horário errado. E aí um cara botou na justiça e ganhou da rádio porque ele se atrasou pro evento. Para, meu! É mesmo. Mas você tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns pro cara que dava o horário errado na rádio. Mas ele morreu, ele morreu. É a piadinha do Faustão, galera! Vai. O que é o que é do Faustão, bicho? O que que eu disse na área de serviço? Tempo. Limpeza! O rodo, bicho! O rodo! O que que eu disse pro lenhador? O toco, bicho! E o que que eu falei pra cozinheira? O molho! Fritadeira, galera! E pro mestre de obras? Vaca! Tijolo, bicho! Fritadeira, galera! E como que eu costumo ir ao estádio? De carro, bicho. De cadeira, galera! Quem mandou foi o grande fera, o glorioso Anderson Macedo, galera. Boa, demais. Muito cara bom. Criando piada, viu? Muito bom. Isso é criar piada. Muito bom. Deixa eu comentar com vocês aqui alguns equívocos históricos. Hã? Os equívocos. Os equívocos que eu vou trazer aqui pra vocês. O cara não fala bêbado. Não rapidamente, fala. Alguns equívocos históricos. Disse um cara lá em mil... Deixa eu ver quando? 1876, o senhor diretor da companhia chamada Western Union disse o seguinte: este aparelho tem inconvenientes demais para ser seriamente considerado um meio de comunicação, senhores. Esta geringonça chamada telefone não tem nenhum valor para nós. Memorando interno da Western Union em 1876. Outra aqui, ó. Putz, perdi, cara. Não é possível. Eu tava ligado. Tá aqui, ó. Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em casa. Em 1977, o Ken Olson disse isso, presidente fundador da Digital Equipment Corporation. Sabia muito o Ken Olson, hein? Sabia muito, não. Como é que... diretor, que tá, né? Como é que tá essa empresa hoje? O que tem hoje, de cara hoje falando bobagem dentro de empresa grande? Sim, imagina. É, exatamente. Agora, nesse exato momento, tem alguém falando mesmo. Tem muito Ken Olson agora. Sabe qual é o problema das grandes empresas? Pequenos negócios. O idiota proativo. Um idiota proativo. Né? É capaz, cara, de fazer um estrago. Ele pode quebrar a empresa. Portanto, você que é diretor de uma empresa, vice-presidente de uma empresa, presidente, cuidado com os idiotas proativos. As casas voarão nos anos 2000. Virá o tempo em que comunidades inteiras migrarão para o sul no inverno ou mudarão para novas terras sempre que sentirem vontade de mudar de cenário. Aonde foi isso? Em 1966, o Arthur Clarke falou isso. Tá bom, cara, era isso então. Grande Arthur Clarke, hein? O Lord Kelvin, físico inglês em 1900, o Kelvin falou o seguinte: o raio-x é uma fraude. Porra, Kelvin! Por falar em raio-x, vocês viram o que aconteceu com a Marta Suplicy e com o marido dela, o Favre? Do avião? Sim. Entraram num voo que ia pra China com escala em Paris, furaram a fila do raio-x, se negaram a passar pelo raio-x e entraram no avião. É a autoridade, aí, né? Aí aconteceu o seguinte, o piloto lá falou o seguinte: olha só, pra torre, não vou levantar voo enquanto todas as pessoas não passarem pelo raio-x. Ela tinha que se levantar. Levantou a Marta Suplicy sob vaias no avião e o seu Favre e foram lá fazer o exame de raio-x. E aí o Eduardo Suplicy vem ao Planeta Atlântica ver o Supla, vai lá na frente, compra o ingresso de pista, olha o filho dele. E aí descobrem isso, a organização, né? Aí vai dar um crachá pra ele lá: não, mas eu não tenho permissão, eu não entrei nessa lista antes, então eu espero ele. Que diferença de caráter, ficou, né, cara? Tanto tempo casado essa mulher. É verdade. Uma dica da Damilher, rapidinho. Por favor, pra galera, Amaral. Por favor, Amaral. Se tiver por favor, Amaral, meu velho. Uma blusa bonita e quente, Capuzinho. Uma blusa bonita e quente. Sabe onde é que tu vai? Aonde, meu velho? Na Damilher. Na Damilher, Damilher.com.br. Acesse o site lá pra ver as peças de inverno 2011 da Damilher. Tá show de bola. Eu acho que é isso, né, Sidão? Chega aí. Cid, aquece! Aquece, cabeçudo! Treinador aqui. Ô, Cid More, conhece o Joel Santana, Cid More? Pela primeira vez eu estou falando com ele. Olha bem pro rosto, Joel. Olha. Poxa, está bem acabado. Nice to meet you. Saúde. Nice to meet you. It's very good to be in the table with you. O que você está dizendo? Ele está falando em inglês contigo. Em inglês? Não, eu não falo inglês. Diz que está muito feliz em estar aqui dividindo esta mesa com um amigo. Muito obrigado, da mesma forma, mas eu estou assustado. Você bebeu muito na sua vida toda? Bebeu. Ainda bebe. Muita. It's very drink in my life, in the lot, in the head. Isso eu entendi muito bem. Population in the head, a lot of drink. E quantas mulheres você teve? A woman. Bad notícia for the woman. Ah, elas contigo. Não, the woman no, my strong. Você not my não strong. Teve woman right. I don't have woman not my strong. Eu entendi. Fuck you, você. Olha! Vamos isso, então para os salvos. É, eu não gosto quando as pessoas se metem no meu momento, Fetter. E você que deveria mandar, não é você que manda? Eu sempre pergunto isso para você. Eu não mando, eu sugiro, né, Cid? Então Moreira. Sugira para que aquele idiota proativo ao qual fiz referência agora há pouco, no caso, sou eu. Né? Eu sou um idiota proativo. Ah, eu não estava ouvindo, eu estava no banheiro cagando. Sim, sim, sim. Sensacional. Como é que foi lá? Estava tudo tranquilo. Tá frio aquele banheiro, né? Ah, é gelado. É bastante tu gelado. Tu senta direto, Cid, tu dá uma esquentadinha. Não vou falar das minhas intimidades aqui, era só o que faltava. Quando tá muito frio, tu não senta com a calça antes, assim, não fica sentadinho um pouquinho. Não se meta. Qual é o nome desse rapaz aqui? Ficam fazendo perguntas e dizem, Fetter, por favor. Pois não, Cidão. Eu confio em você. Dê um jeito neste pessoal. Tá, pessoal, calma aí que o Cidão vai falar agora o salmo dele, tá? Obrigado. Por favor, Cidão. Quero mandar um abraço e sugerir uma exposição em Caxias do Sul. No ar, o rádio e a televisão em Caxias do Sul, em exposição até o dia 13 de agosto, no Museu Municipal. É fantástico. Esta exposição é fantástica. Como é que é o nome da exposição, Cidão? No ar. No ar, o rádio e a televisão em Caxias do Sul. Pô, demais. Visite uma hora que puder. Posso estarei fazer o salmo? Em breve, visitar. Vai. E tu gosta de rádio, Cid Moreira? Eu gosto de rádio. Agora eu me emociono cada vez que lembro a primeira vez que entrei num estúdio e me deram um poema para ler. Você sabe que isso me traz recordações. Eu imagino. Faz muito tempo, né, Cid? Muito tempo. Eu vou ler os salmos. Muito bem, Cid. Vamos deixar os salmos para amanhã, porque agora, infelizmente, chegou a hora da Voz do Brasil. Puta que pariu. Opa, calma, Cid difícil. Moreira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Obrigado, Joel. Aqui, obrigado, é? Cid. Quem voltamos é amanhã às 13 horas com o Pretinho Básico. Uma grande noite de quinta-feira e vamos, Figueira. Tchau.